Este amigo é Jesus Cristo, meu rei. Deu-me a sua vida ali na cruz, tirou-me das trevas e pôs-me na luz. Este amigo não deixarei jamais. Ele é tão meigo e tão eficaz. Quando estou aflito, pronto está pra me ajudar. Por isso eu vivo a cantar. Que amigo não há igual a Jesus, que tira das trevas e traz para a luz. Não troco este amigo por nada deste mundo, outro amigo melhor não há. Se você deseja este amigo encontrar, é somente o seu coração lhe entregar, e ele irá morar em você, de todo o mal irá lhe converter. Transformação então você terá, uma paz profunda então sentirá, muitas alegrias e um doce viver. Então também irá cantar. Que amigo não há igual a Jesus, que tira das trevas e traz para a luz. Não troco este amigo por nada deste mundo, outro amigo.